Carrego tua voz através do caminho. Deixo pra trás o peso e a angústia que o tempo me trouxe. Em meu coração nasce a esperança de um novo começo. Em meu coração há um louvor. Servirei, Senhor, com amor e toda a minha vida. Te adorarei, Senhor, com louvor e tudo que tenho. Te servirei, Senhor, com amor e toda a minha vida. Tu és meu Senhor, és a porção e a minha herança. Bendita é tua mão que me sustenta em tempos difíceis. A quem temerei? Só o Senhor é a minha força. É meu Salvador, me libertou. Senhor, com louvor e tudo que tenho. Te servirei, Senhor, com amor e toda a minha vida.